vamos começar, então, vamos introduzir as religiões abraâmicas. Qual a diferença principal, uma diferença, vamos dizer, inicial entre as religiões abraâmicas, quer dizer, o judaísmo, o cristianismo e o islã, e as religiões de origem ariana, ou seja, o hinduísmo e o budismo? Se vocês lembrarem, o problema principal, a questão que ocupava principalmente o homem religioso na Índia, era a questão do o que há de idêntico entre o absoluto e o relativo. Eu sou aqui um indivíduo humano, comecei a existir num momento do tempo e deixarei de existir num outro. No entanto, essa existência limitada depende de um princípio absoluto e infinito. E aí ele se perguntava, o que há de idêntico entre este ser aqui e o outro? E aí eles chegaram à conclusão seguinte, a conclusão é, a natureza última de qualquer ser real é a mesma do absoluto. Quer dizer, não há nenhuma distinção ou nenhuma diferença entre a natureza última de qualquer ser real e a natureza última do absoluto. Tá claro isso aí? E embora a realização plena dessa verdade, quer dizer, da identidade suprema entre todas as naturezas últimas, seja, vamos dizer, um objetivo espiritual supremo e suficiente para o ser humano, quer dizer, o sujeito que chega nisso, ele chegou até, na verdade, muito além do que um ser humano precisa para estar em paz e ser feliz. Quer dizer, para isso já vai muito além do objetivo principal da vida humana. Tá claro isso aí? No entanto, quando o sujeito chega nesse estado, ele não se torna, a gente notou que ele não se torna onipotente ou onisciente. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, o Buda pôde atingir esse objetivo supremo, mas atingindo ele, por exemplo, ele não automaticamente pode decidir, agora eu decido que todos os seres são iluminados e eles atingem o mesmo estado. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o quê? Que entre o indivíduo iluminado e o poder que governa o universo, quer dizer, o poder que ordena o universo, existe uma diferença. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o quê? Que o poder que governa ou ordena o universo não é a mesma coisa exatamente que a natureza última de todos os seres. Tá claro isso aí? Quer dizer, o Buda e os santos hindus, eles alcançavam essa identidade suprema com a natureza última. Mas eles mesmos dizem, olha, mas você não se torna onipotente com isso. Tá claro isso aí? Agora, tanto no hinduísmo quanto nas tradições semíticas, nas tradições abraâmicas, a ideia de Deus corresponde não exatamente a essa natureza última. Essa natureza última é idêntica em Deus e em não Deus. Tá claro isso aí? Agora, essa natureza última, ela se realiza em diversas formas. Quer dizer, uma árvore, a natureza última de uma árvore é essa natureza última. A natureza última de um ser humano é essa mesma natureza suprema. Mas um ser humano não é uma árvore. Não é isso? E nem a árvore é um ser humano. Tá claro isso aí? Quer dizer, mesmo depois da realização da identidade suprema, existe ainda uma diferença entre as formas dos seres. Quer dizer, o Buda, quando ele percebe que ele é o mesmo que tudo o que há, porque a natureza última dele é o princípio último, o princípio supremo de todas as coisas, ele não se torna uma árvore, ou um peixe, ou uma outra pessoa, ou Deus. Tá claro isso aí? Deus, então, para o hindu é o quê? Como o hindu concebe Deus? Ele percebe, existe um princípio de ordem para cada coisa criada, para cada ser. Vocês lembram da ideia de Ananda Maya? Quer dizer, todo e qualquer ser está ordenado a um fim que lhe é próprio. Tá claro isso aí? Agora, o fim próprio de cada um dos seres não pode ser o quê? Criado ou estabelecido na existência pelo próprio ser para o qual esse fim é um fim. Não é isso? Ficou claro isso aí? Quer dizer, um ente natural, embora ele esteja ordenado a um fim que lhe é próprio, ele mesmo não pode garantir pela sua existência a existência desse fim. Será que ficou claro? A existência dele inteira pode não chegar ao fim? Não, veja bem, por exemplo, suponha que um sujeito decida que o objetivo dele é ficar rico. Ele não pode, pela sua existência e pela sua decisão de ficar rico, determinar que exista a riqueza que ele quer obter. Ele não pode, só por esses meios, determinar a existência da riqueza que ele quer obter. Tá claro isso aí? Para que um fim natural exista, ele depende do quê? Da existência de um princípio comum ordenador entre o sujeito para o qual aquilo é fim e o fim. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, voltando ao caso da riqueza. No caso da riqueza, tem que ter existido o quê? Para que um sujeito decida ficar rico e fique, é preciso que antes disso exista uma sociedade que deu origem tanto ao sujeito quanto à riqueza que ele deseja. Tá claro isso aí? Quer dizer, tanto o sujeito quanto o fim tem um princípio comum anterior aos dois. Tá claro isso aí? Esse princípio comum, que é a garantia ontológica de qualquer finalidade natural, é que é Deus. Tá claro isso aí? Então você pode pensar primeiro em vários deuses. Certo. Evidentemente, existe um Deus para cada finalidade natural possível. E é assim que todos os povos politeístas sempre pensaram em Deus. Quer dizer, se, por exemplo, o conhecimento é um propósito natural, existe um Deus do conhecimento. Um Deus que é o quê? Ele é o princípio ontológico do conhecimento e do conhecedor. É ele que garante que, existindo um possível conhecedor, existe também um conhecimento que corresponde a esse possível conhecedor. Então, o que esse Deus faz? Esse Deus governa todas as relações possíveis entre o conhecedor e o conhecimento. O Deus do conhecimento, ele faz isso. ele abarca no ser dele todas as possibilidades de relação entre um conhecedor e um conhecido. E ele como que observa os diversos entes naturais e observa, vamos dizer, quais deles correspondem de algum modo a essas possibilidades, e para esses ele garante alguns conhecimentos. Tá claro isso aí? Isso acontece por quê? Porque a causa eficiente e imediata da sua existência não é a mesma causa eficiente dos seus propósitos. Tá claro isso aí? Então todo mundo tem propósitos na vida, não é? Agora, existem causas nesse mundo que causaram a sua existência. A mais próxima foram os seus pais. Agora, foram os seus pais também que criaram os objetos que são propósitos para você? Não. Então, por exemplo, aí você nasce, bom, você quer ser sábio. Foram seus pais que criaram a sabedoria do mesmo jeito que eles criaram você? São eles a causa da existência de sabedoria? Ou de riqueza, ou de saúde, ou de qualquer coisa que é um propósito para você? O máximo que seus pais podem fazer depois de te colocarem na existência é te dar algumas indicações de quais propósitos valem a pena. Mas eles não podem criar esses propósitos do mesmo jeito que eles criaram você. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que a teoria das probabilidades simplesmente indica o seguinte: a possibilidade de um ente natural se encontrar com seus objetivos é ínfima. Tá claro isso aí? Então, sendo, por exemplo, um dos primeiros propósitos naturais dos seres vivos a sobrevivência, a manutenção da sua existência, e sendo eles mesmos incapazes de estabelecer a existência desses propósitos, então, por exemplo, o coelho nasce, a primeira coisa que ele quer é alface. Mas ele é completamente incapaz de determinar a existência do alface. Não é assim? Oi? Ou a cenoura, que seja. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que é muito mais provável que ele encontre elementos hostis à sua existência, hostis, contrários aos seus propósitos, do que favoráveis aos seus propósitos. No entanto, cada espécie de ser que continua na existência, que persevera existindo porque encontra os meios favoráveis aos seus propósitos. Tá claro isso aí? Por quê? Porque existe um princípio que é princípio comum dos coelhos e de todos os objetos que são propósitos para os coelhos. E é esse princípio particular que governa a existência dos coelhos. Tá claro isso aí? Então esse é o Deus dos coelhos. Que cuida deles para que a espécie coelho permaneça existindo. Tá claro isso aí? Mas se vocês pensarem um pouco mais para adiante, vocês vão ver que é o seguinte: o deus dos coelhos está evidentemente em conflito com o deus das cenouras. Ou com o deus das raposas. Ou com o deus dos cozinheiros. Não é isso? Então isso quer dizer que a existência, a coisa... Oi? Pois é. Isso quer dizer que a coexistência de seres cujos propósitos são contrários subentende a existência de um outro princípio comum ainda. Não é isso? Que coordena as diversas existências divergentes. Tá claro isso aí? Dá para perceber aonde você apreende o que significa a palavra Deus? Em que direção você entende o que significa a palavra Deus? Então, em primeiro lugar, Deus significa isso: um princípio último ou supremo de coordenação de todo o universo. Porque o universo existe e continua existindo. Ao que tudo indica, ele existe há um tempão e continuará existindo por um tempão. No entanto, as diversas forças atuantes no universo são todas divergentes. É claro isso aí para vocês? Isso é a mesma coisa que no organismo, por exemplo. No organismo, o instinto do fígado, a inclinação, o propósito natural do fígado é um, do rim é outro, do coração é outro, do pulmão é outro. E cada órgão tem lá o seu princípio próprio. Na verdade, parece que cada célula tem um objetivo que lhe é próprio e que diverge do objetivo do próprio organismo como um todo. Não é isso? Quer dizer que no próprio organismo físico, o próprio organismo físico, para existir, depende de um princípio que coordena os diversos fins parciais ou os diversos fins divergentes. Não é isso? Pois é, esse princípio que a gente chama alma. A sua alma é o Deus do seu corpo. Tá claro isso aí? Agora, se esses princípios, então, são ordenados hierarquicamente, é justamente ao que a perduração do universo na existência depende de o princípio último ser único. Dois princípios na mesma ordem hierárquica em algo divergiriam. Então, se você encontra dois princípios divinos na mesma ordem hierárquica, eles devem ser redutíveis a um outro numa outra ordem. Tá claro isso aí? Então, quais seriam as características desse princípio último? A primeira delas é justamente onipotência. Agora, o que que significa onipotência? Onipotência significa poder fazer tudo. Não, significa que não há um outro princípio que possa resistir à ação desse primeiro princípio. Significa, onipotência significa que todos os outros poderes lhe estão subordinados. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, a sua alma não exerce onipotência sobre o seu corpo. Por quê? Porque os fatores ambientais também têm um poder sobre o seu corpo. E a sua alma não tem poder sobre os fatores ambientais. Isso quer dizer que no domínio do corpo, a sua alma não é onipotente. Tá claro isso, hein? Isso quer dizer que Deus pode fazer tudo, menos aquilo que é contrário à natureza última, que é idêntica nele e em todos os seres. Tá claro isso, hein? Então, por exemplo, Deus pode decidir que agora ele não é mais Deus. Ele fala, agora eu sou, tenho potência finita, como os outros seres. Ele não pode decidir isso, porque isso é determinado não por ele enquanto governante do universo, mas pela natureza última subjacente a ele e às outras criaturas e aos outros seres. Tá claro isso aí? Ele pode o quê? Ele pode determinar a inexistência de tudo que está sob o domínio dele. Mas ele mesmo não está sob o domínio dele. Sim. Então ele não pode determinar a própria inexistência. A inexistência dele ele não pode determinar. Espera um pouquinho. Então ele... Espera aí, volta um pouco. Eu perdi o que da minha... Ele não pode decidir o seguinte: amanhã não haverá Deus. Ele pode dizer: amanhã não haverá universo. Veja bem, onipotência, esse que é o ponto, onipotência não significa potência ilimitada ou infinita, perdão, infinita, mas significa potência ilimitada. Quer dizer, potência que não encontra limites estranhos a ela mesma. Se não tem nada superior a ele que possa dar o certo, então ele é escravo dele. Como escravo dele mesmo? Isso é só uma expressão metafórica. Exatamente, está fazendo uma comparação muito humana para começar. Porque até agora a gente só estabeleceu a onipotência. A gente não estabeleceu a humanidade. Veja bem, ele pode. Veja bem. Mas, pois é, por quê? Porque deixar de ser não é uma forma de poder, é uma forma de impotência. É uma forma de não poder. Mas não como escravo. Não é, exatamente. Para Deus não existe antimatéria. Não existe antideus. Quer dizer, a possibilidade contrária não está aberta. Existe um anticristo. Não, exatamente, existe um anticristo, mas não um antideus. Quer dizer, opa, um anticristo é o quê? Se Deus se dirige à humanidade como criatura racional. Também, é claro, uma coisa pode se dirigir à humanidade da forma oposta, com o propósito exatamente inverso, que é o inverso ao propósito de Deus. Então um anticristo pode existir, mas um antideus não. Onipotência significa o seguinte: que nada das coisas que existem ou que podem existir pode resistir à determinação desse governante supremo. Isso quer dizer o seguinte, olha, você pode ter a natureza suprema, a natureza búdica quanto for. Se Deus decidir falar agora, não, você vai morrer agora. Sem conhecer a sua natureza búdica. Você vai morrer e não vai conhecer a sua natureza búdica. Por quê? Porque as forças e poderes que determinam a sua existência estão subordinadas, são ordenadas ou coordenadas por esse Deus Supremo. Tá claro isso aí? Por que é assim? É simples. Porque não podem existir dois seres supremos capazes de determinar a existência dos seres relativos. Suponha que existe então um Deus Supremo que diz: agora eu vou te criar. E aí o outro Deus Supremo fala: não, não vai criar. Você entrou num impasse, você tem um problema sério. Exatamente. Tá claro isso aí? Por quê? Porque dois supremos que em nada diferem em poder, que não diferem em poder, diferem no quê? No objeto do seu poder. Quer dizer, a única diferença entre dois seres supremos é que um ia querer a existência dessa garrafa d'água e o outro não. E aí, a garrafa existe ou não? Sim, e isso quer dizer o seguinte: acima tem a mesma potência sobre o objeto. Veja bem, exatamente. Isso quer dizer que não tem como existirem dois onipotentes. Que a noção de dois onipotentes é absurda. Teria que ter um acima deles. Exatamente. Exatamente, eles só seriam muito potentes. Exatamente. Não seria algo assim como se Deus estivesse assim delimitado pelas possibilidades metafísicas? Eles... O trabalho de Deus. Vê bem, falar possibilidades metafísicas é falar, vamos dizer, imperfeitamente, é usar uma expressão imperfeita para falar a natureza última de todos os seres, ou o fundamento último da realidade. É evidente que Deus está determinado pelo fundamento último da realidade. Afinal, ele é real. Isso é o que há de comum entre todas as coisas reais. Mas além de ser o fundamento último de toda a realidade, nós também somos um indivíduo humano. Aquilo ali é uma parede, isso aqui é uma mesa. Não é isso? E a atividade dessa mesa, a atividade da parede, a atividade desse indivíduo humano, não é determinada pela natureza última, pelo princípio fundamental de todas as coisas. Porque isso é exatamente o mesmo em mim e na mesa. Mas a mesa não faz o mesmo que eu. A mesa não é capaz das mesmas coisas que eu. Tá claro isso aí? Quer dizer, o que é determinado por Deus não é o fundamento último da realidade, mas a forma pela qual esse fundamento último aparece. Então, Deus não governa o fundamento último da realidade, ele governa a mesa, ele governa a minha pessoa, ele governa o copo e assim por diante. Tá claro, Jean? Que mais que a gente então deveria estabelecer para esse Deus? Quer dizer, além de onipotente, ele tem de ser onisciente. Quer dizer, ele tem que abarcar na sua própria realidade ontológica todas as possibilidades dos existentes. Por quê? É simples, é o mesmo raciocínio. Olha, o Deus do coelho tem que abarcar todas as possibilidades ontológicas de coelho. O da cenoura é a mesma coisa, o da raposa é a mesma coisa. Tem que ter um outro que abarca desses três e até que chegando o princípio último tem que abarcar as possibilidades ontológicas de toda a existência. Tá claro isso, hein? Mesmo porque não existe nenhum poder sem conhecimento. Exatamente. Sim, são todas as possibilidades ontológicas. Quer dizer, ele não só conhece, por exemplo, o Deus dos coelhos não só conhece todos os coelhos, como ele conhece todos os coelhos possíveis. Você tem todas as possibilidades de existência como coelho. E o Deus Supremo, ele conhece todas as possibilidades de existência manifesta. Quer dizer, ele abarca no ser dele toda a relatividade. Tá claro isso, hein? Qual a terceira nota, então, que a gente tem que incluir? Oi? Bem, a onipresença não é senão um modo combinado da onipotência com a onisciência. O que significa onipresença? Significa que ele é uma coisa maior do que as outras e ele está no mesmo lugar que todas as outras? A onipresença é justamente um modo de o quê? De estar influindo sobre todas as coisas o tempo todo, conscientemente e deliberadamente, sabendo o que está fazendo. Não é isso? Eu me perdi. Nós estamos dentro da introdução ao Rama Branca. Isso. Você está dizendo o que diferencia isso da situação anterior do hinduísmo e do budismo? Veja bem. No hinduísmo, eles chegaram a esse mesmo conceito de Deus. Eles sabem, ó, tem um único Deus que governa o universo. Se tivesse dois, não teria universo coisa nenhuma. Mas para que a gente possa perceber a diferença entre o hinduísmo e as religiões abraâmicas, a gente tem que deixar bem claro o que é esse Deus. Qual a terceira característica desse Deus? A terceira característica dele é justamente o quê? Ele é todo bondoso. Ou todo bondade. Isso quer dizer que Deus, ele é poder, conhecimento e bondade ilimitadas. O que significa bondade? Veja bem, a gente para e pensa em bondade. A gente pensa em bondade, a primeira coisa que a gente pensa é bondade moral. Mas a bondade moral é evidentemente apenas um dos modos de bondade. Não é isso? Quando a gente diz que uma coisa é boa, quando ela é de fato um propósito para nós. Não contra nós, exatamente. É algo diante do que nossa inclinação é de aproximação e não de afastamento. Não é isso? Tá claro isso aí? Então, bondade significa justamente isso. A característica pela qual um ente ou um ser é desejável. Tá claro isso aí? Agora, um ser é desejável por dois fatores. Um, por suas características objetivas. Então, por um lado, a água é desejável para nós porque ela é água e não ácido sulfúrico. Não é isso? Segundo, por uma disposição no sujeito para o qual ela é um fim. Então, quer dizer, tem que ter uma disposição no sujeito. Então, por exemplo, existe uma... Para a mesa, a água é boa? Para a mesa, a água é indiferente. A água não torna o ser da mesa mais perfeito ou menos perfeito. Mais completo ou menos completo. A água torna, por exemplo, o ser dos animais mais completo ou menos completo. Porque eles precisam de água. Sim, por exemplo, todos os animais buscam aquilo que lhe dá vida, que preserva a sua vida. Isso é bom pra ele. Mas exatamente, as coisas que preservam a nossa vida são boas para nós. Aí não sei se tem a ver com isso, diferente, de tu desejar a morte, porque você está aqui, vai passar alguma coisa, você vai alcançar alguma coisa melhor. Não, sim, veja bem, às vezes pode ser mais importante é preservar ou obter um outro objetivo e cujo preço é a morte, cujo preço é perder a vida. Certo? Todos os apóstolos, os 12 apóstolos do Cristo, dos 12 apóstolos do Cristo, 11 foram mortos violentamente porque não quiseram renunciar à sua fé. Eles falam, entre perder a vida e perder a fé, dane-se a vida. Então, quer dizer, existem ocasiões em que existem bens que podem ser superiores à própria vida orgânica, à vida corpórea. Mas isso no momento não importa. O que importa é o quê? É que a água é boa para nós porque ela possui certas propriedades, porque ela tem um certo poder sobre o nosso corpo que é favorável à vida. De quem ela recebe esse poder? Evidentemente, a água recebe esse poder do Deus da água. Quer dizer, da estrutura ou do ser que ordena as possibilidades ontológicas da água. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que a bondade da água deriva do Deus da água. A bondade da água é a bondade do Deus da água. Tá claro isso, hein? Quer dizer que se existe qualquer coisa boa no mundo, qualquer coisa boa deriva a sua bondade da bondade do princípio ordenador supremo. Porque a bondade de qualquer ente não é senão um modo efetivo deste ente modificar outros entes. Esse modo efetivo é um poder daquele ente. Esse poder está determinado pelo quê? Pelo poder imediatamente superior até o poder supremo. Então tudo o que há de bom em qualquer coisa é a bondade de Deus comunicada àquela ordem específica de seres. Então é evidente que Deus é o quê? O todo bondade. Porque ele é toda a bondade que existe. Tá claro isso aí? Agora, essas três características estabelecem o quê? Uma diferença entre nós e Deus. Nenhum de nós é onisciente, nem onipotente, nem sempre bondade. Esse último... Não, mas esse último é o único que a gente geralmente esquece. Não, eu sou... Pô, eu só faço o bem. Todo mundo sabe que não é onipotente nem onisciente, mas ninguém lembra que ele também não é onibondoso. Não é isso? Agora, se você não é onipotente, onisciente, nem omnibondade, no entanto, você é cada uma dessas coisas numa medida limitada. Não é isso? Quer dizer, algum poder você tem, algum conhecimento você tem e alguma bondade você tem. Não é isso? Nem poderia ser diferente, né? Senão a gente não existiria. Nem poderia ser diferente, exatamente. Existir é participar em alguma medida na onipotência, na onisciência e na onibondade. Por quê? De quais seres? Eu tenho uma imensa facilidade. Eu tenho uma imensa facilidade de identificar a bondade nos seres humanos. Sim, primeiro existe a bondade no sentido ontológico, mais amplo, mas também a bondade moral, ou a bondade do comportamento. Os maiores exemplos de bondade no cosmos são dados por seres humanos, e não por forças cósmicas cegas. Por exemplo, cada um de nós está vivo aqui graças à bondade de outros seres humanos. Não é isso? Quem não concorda, levante a mão. Ou quem não entendeu, levante a mão. Veja bem, não houve um momento ou um período na sua vida em que a sua vida dependia exclusivamente de outros seres humanos? Que você não tinha a menor condição de manter a sua vida? Então, por exemplo, quando você estava no ventre da sua mãe, você não tinha o menor poder sobre a sua própria vida. E ela tinha um poder total e absoluto. Por mais ou menos 9 meses, ela decidiu não exercer esse poder de forma maldosa. Mas como é que o ato de concepção é um ato de bondade? É simples. Você acha que estava sendo maravilhoso para sua mãe, carregando você no ventre dela? Não, mas assim, ele está falando momentos antes de concepção. O ato sexual que concebe é um ato de bondade? Sim, também é um ato de bondade, mas aí não é um ato de bondade moral, é um ato de bondade ontológica. Quer dizer, é o fato da união do óvulo com o espermatozoide virar uma pessoa, certo? É de fato um ato de bondade ontológica. Por quê? Porque a perfeição própria desses elementos naturais é causar uma coisa maior do que eles. Mas isso é outra coisa. A gente está aqui falando da bondade humana, porque o pessoal falou, não, é difícil ver a bondade humana. Você vê muito lado humano, fazer uma coisa boa. Exatamente. Aí depois você nasceu. Depois que você nasceu, você imediatamente arrumou o seu primeiro emprego e começou a cuidar da sua vida? Exatamente. Você trocou a sua primeira fralda. Tomou banho. E saiu para a rua procurando emprego? Não, alguém ficou cuidando de você anos e anos antes de você conseguir pedir o primeiro emprego, que aliás também foi um bate-bondade, porque você teve que pedir, não era seu. Claro, você tem algo a oferecer também. Já é uma troca, mas nas duas coisas há uma bondade. Quer dizer, efetivamente, o seu primeiro empregador tinha algo que você não tinha e queria. Não é isso? E você tinha algo também que ele queria e não tinha. Então, nesse caso, há um ato de bondade mútua. Mas nos primeiros anos a bondade não foi mútua porcaria nenhuma. Foi só de um lado. Foi totalmente unilateral. Eu sei que é muito mais interessante e maravilhoso a gente pensar o seguinte: não, o mundo é mau, meus pais são uma droga, eles é que estragaram a minha vida. Certo, eu sei que é muito mais interessante isso, mas a verdade sobre as coisas é o seguinte: olha, no dia que você nasceu, eles podiam ter te jogado fora e ninguém ia perceber, ninguém ia sentir sua falta. Antes de você nascer, também, poderiam ter jogado fora. E o mundo não teria perdido muito. Não. É, agora eu não fui bondoso. No entanto, eles não fizeram isso. Eles cuidaram de você achando que talvez um dia você possa retribuir isso de alguma forma. Sim, mas de qualquer jeito o que aconteceu? Foi um ato de bondade. Eles estavam fazendo um sacrifício em vista de um benefício que eles não sabem se vão receber. Que não havia meio de garantir receber. Você entendeu? Não tem como. Esse ato de bondade é tão importante, ele tem um valor tão elevado, tão alto na existência humana, que todas as religiões colocam, todas as religiões do mundo colocam assim, ó, primeiro você tem que servir a Deus, em seguida você tem que respeitar e cuidar dos seus pais. Todas elas. Ó, segundo grau, depois de Deus vem os seus pais. Percebe? Não há exceções para isso aí. Porque seus pais podem ter sido os canalhas que eles foram, mas eles não te mataram. Entendeu? Aí basta não matar o sujeito para isso aí já ser uma grande coisa. Você tem que entender que existem inúmeras circunstâncias em que seria mais vantajoso para eles matar você. Não, às vezes eles devem ter sentido. Muitas vezes ele deve até ter sentido vontade. Não sei que eles criaram para depois te escravizar. Mas como eles vão te escravizar se o seguinte: quando eles forem velhos e fracos, você estará em plena posse da sua força. É um projeto impossível. Mas aí, se ele é retardado, é o problema dele, né? É o problema dele, exatamente. É claro. Não, veja bem, nós não estamos dizendo que não há maldade no mundo. Nós estamos dizendo que subjacente a essa maldade existe uma bondade. Porque para você apanhar é preciso estar vivo. Tá claro isso aí? Mas o importante é o quê? Que toda a bondade que pode existir deriva, em última análise, da bondade do primeiro princípio. E espera algo de nós, criatura. Aí o que, que ele pode oferecer em troca? A bondade que você opera, você opera o quê? É a bondade dele que você opera. Não é isso? Você não pode compensá-lo de maneira alguma. Se você já não pode compensar os seus pais por existir, muito menos você pode compensar a Deus. Tá claro isso aí? Quer dizer, a ideia de compensação, veja bem, a ideia de compensação, ela é aplicável a qualquer Deus não supremo. Porque qualquer Deus que rege, governa um aspecto ou uma área do real, é limitado pelos outros deuses que governam os outros aspectos. Então você pode fazer alguma coisa por ele. Não, não, ainda não. Vi. Aí é uma espécie de compensação. Sim, aí é uma espécie de compensação. Mas aí é outra coisa. Pra gente chegar nisso aí, a gente vai ter que chegar lá no cristianismo. E ainda tá longe. Falta duas aulas. Então o que acontece? Primeiro, não há. Certo. Não dá pra ter. Ok, bilateralidade nas relações com Deus no sentido da bondade dele. Também do conhecimento dele. No conhecimento também não é possível. Porque não é possível você aprender uma coisa que é nova para ele e você vai lá e explica de volta. Também não dá no poder. Quer dizer, não é possível estabelecer uma relação com Deus. Ele o tempo todo está se relacionando com você. Porque tudo que você é, ontologicamente, deriva justamente desse influxo de ser que ele garante em você o tempo todo. Não é isso? Mas você não pode responder a isso. Você não pode corresponder a isso. Não, tá claro isso aí? Só tem um sentido no qual você pode corresponder. Se Deus é um só, você também é uma só coisa. Você não é duas. Tá claro isso aí? Por aí, porque a unidade é o que? É um atributo que deriva do princípio, do fundamento último da realidade. Tudo que é, é um, não é dois. Tá claro isso aí? Isso significa que um ser pode se relacionar com Deus no que? Na razão da sua unidade. Tá claro isso aí? Por isso que tem aquela expressão, tem pessoas que estão mais perto de Deus, elas estão sendo em potência maior do que elas devem ser, que Deus reservou para elas serem. Exatamente. A gente já vai chegar lá.